Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Time passed hard, and the task was the hardest thing she'd ever do. She forgot the moment she saw you. So it would seem to be true, one crew burned the bases, we forget. One crew dead the bases, we believe it erases all the rest that precedes. What's then brave life liver, bleeding out your day. Of time, stand brave. Time moves both ways. In the nullifying, defeating, negating, repeating joy of life. The nullifying. I was wrong. Olá, são mais duas horas de Orelha Extra que começam com Joanna Newsom, do álbum Divers, o seu último trabalho do ano passado. Desta vez o tema foi Time as a Simpson. Fiquem por aí, estamos na Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense. Isto cá pelo nosso retângulo, também no Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos. De seguida, The Clientele. We could walk together in the jade and the coolness of the evening light. And watch the crowd serenely flow through carnivals and shop windows where elm trees lie. He's fading out the cloud on the golden road holds out his hand. And out there in the fading day, the members of a strange parade place are abandoned. Silver ring thrown into the flood of my heart, with the moon high above the motorway. I have searched for all your fragrance in the silent dark. Is that of your name? And we stick together with our eyes so full of eating and amphetamine. And watch the fools go rolling on to still fields as the darkness falls on England green. Thank you. Os The Clientele deveriam ter muito, mas muito mais reconhecimentos. Uma das maiores bandas pop inglesas de sempre. Esta compilação confirma-o. Alone and Unreal, The Best of the Clientele. Ficamos com We Could Walk Together e Missing. Por aqui temos também Sambinga com Rathers e Ryder Shafiq. O tema Believe. Abertura para Wasted Days, o álbum. Them never could have tried to test me, no never. I'm tougher in any weather. I bring the coldest like November. Them dead up. I'm redder. Left the place stink like cheddar. I'm a stinky breader. Them never could have tried to test me, no never. I'm superior to the extent it's too long to measure. Them fed up. I'm squared up. I got my head up. Bold as ever. Go get up. Beaver. Time to get up. Them never could have tried to test me, no never. I'm tougher in any weather. I bring the cold just like November. Them dead up. I'm red up. Left the place stink like cheddar. I'm a stinky bread up. Them never could have tried to test me, no never. I'm superior to the extent it's too long to measure. Them fed up. I'm squared up. I got my head up. Bold as ever. Go get up. Beba. Time to get up. give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Smashers scatteration, smashers scatteration. But we in a city and you're not giving no page. All the time we waiting, tired being patient. Fire in our face, now we taking what we taking. Smashers scatteration, smashers scatteration. But we in a city and you're not giving no page. All the time we waiting, tired being patient. Fire in our face, now we taking what we taking. Pick up some stones and start with the truth. Light up the fire and the flames went higher. Every soul we pass, we just broke some glass. Grab a couple sticks and we give them liquor. Burn some cars and they run so fast. Make them choke, only take black smoke. You kill Marty, you can't kill all of us. So revolution come and we stand as one. Smash and scatteration, smash and scatteration. Put we in a city and you're not giving up paycheck. Roger Robinson não vos diz nada, talvez King Me The Sounds, a banda do qual ele é frontman, vos diga mais qualquer coisa. Roger Robinson em regime roots reggae, mais para o lado de dub poetry, muito ao jeito de LKJ. O álbum chama-se This Side of Town e ouvimos Smash and Scatteration. Roger Robinson já tinha editado dois outros trabalhos, dois EPs, através do seu sítio na internet, Novela EP e também Contemplate Mixtape. É precisamente deste último que vamos ouvir o tema Yano. Neste EP, Roger Robinson faz os vocais para músicas já existentes, no caso do que vamos ouvir, Yano, de Alva Noto e Ryuichi Sakamoto, mas há aqui também temas para Only Outro X-Point Never e William Basinski, entre um outro tema desconhecido. Edição em 2013, vamos ficar então com este mesmo Yano de Contemplate Mixtape, Roger Robison. Still the tongue and free the mind. Everything is in decline. Love is hard in troubled times. Everything is in decline. There was a boy who loved the truth, who loved a girl with many moons. The time they spent was ice and fire, but still he never left her side. Still the tongue and free the mind. Everything is in decline. Love is hard in troubled times. Everything is in decline. He'd watch her sleeping every night and wonder why his heart is tied to someone who has a heart of thorns. Soon he knows he'll sleep alone. Still the tongue and free the mind. Everything is in decline. Love is hard in troubled times. Everything is in decline. Roger Robison em dois registros bem diferentes, do álbum do ano passado This Side of Town, Smash and Scatteration, e depois do EP de 2013 em edição própria através do seu sítio na internet, Contemplate Mixtape, vocalizações para temas instrumentais já existentes, no caso Yano de Alvin Otto e Ryuichi Sakamoto. Esta é a Orelha Extra, primeira das duas horas, e não somos muito por aqui de fazer homenagens póstumas. Achamos que os artistas devem ter o seu reconhecido mérito enquanto vida. No caso de as homenagens que de seguida fazemos, temos mesmo que as fazer, se foram músicos que nos marcaram a nós muito particularmente, bastante, e não poderíamos deixar mesmo daqui de reconhecer esse valor que para nós tiveram. E falamos de, no caso, Phil Filthy Animal Taylor, que faleceu 11 de novembro de 2015, e depois, um mês e mais uns dias depois, o vocalista da banda de que fazia parte, Filthy Animal Taylor, os Motorhead, falamos, claro, de Lemmy Kilmister, que morreu no passado dia 28 de dezembro de 2015. Os Motorhead, para nós, foram muito importantes. Ain't no hope in hell. A nossa simples e singela homenagem ao desaparecimento de Phil Filthy Animal Taylor, baterista, e Lemmy Kilmister, o vocalista, baixista e frontman dos Motor Reds. Ficamos com o tema que dá precisamente o título ao álbum de 1979, Bomber. E desaparecimento tão bem marcante para toda a cultura popular, a música em especial, foi o que aconteceu na passada segunda-feira. Falamos, claro, de David Bowie. Temos que associar também às homenagens ao desaparecimento do enorme Thin White Duke. Vamos ficar com o tema Ball's Hymn, precisamente uma versão que David Bowie fez para o tema de Bertolt Brecht, incluído no EP de 1982, In Bertolt Brecht Balls. Whilst his mother's womb contained the growing bough, even then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvellous, like Baal loved it when he came to us. That same sky remained with him in joy and care, even when Baal slept peaceful and unaware. At night a lilac sky, a drunken bough, turning pious as the sky grows pale. So through hospital, cathedral, whiskey bar, Baal kept moving onwards and just let things go. When Baal's tired, boys, Baal cannot go far, he will have his sky down there below. When the sinners congregate and shame together, Baal lay naked, reveling in their distress. Only sky, a sky that will go on forever, formed a blanket for his nakedness. And the dusty girl, the world will laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs. Sometimes gave him love bites such as can't be healed. Baal survived if he just used his eyes. And when Baal saw lots of corpses scattered round, he felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough, said Baal, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb. Any vice for Baal has got its useful side. It's the men who practice it he can't abide. Vices have their point, once you see it as such, stick to two, for one will be too much. Slackness, softness are the sort of things to shun. Nothing could be harder than the quest for fun. Lots of strength is needed and experience too. Swollen bellies can embarrass you. Under gloomy stars in this poor vale of tears, Baal will graze a pasture till it disappears. Once it's been digested to the forest deep, Baal trots singing for a well-earned sleep. Baal can spot the vultures in the stormy sky as they wait up there to see if Baal will die. Sometimes Baal pretends he's dead, the vultures swoop. Baal in silence dines on vulture soup. When the dark moon drags him down to its prize, what's the world still mean to Baal is overfed. So much sky is lurking still behind his eyes, he'll just have enough sky when he's dead. The earth's stark womb engulfed the rotting Baal. Even then the sky was up there quiet and pale, naked, young, immensely marvelous,

Orelha Extra, canal auditivo suplementar, podcast e alinhamento em orelhaextra.com. Temos também Facebook, Twitter e o e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para trás, a banda de Jack Jones, os Sig Sad World, do álbum Fear and Lies, foi Orange Lazarus, e vamos ouvir um disco que já não escutávamos por aqui há bastante tempo, o álbum de versões homónimo para Jake Church's Fossil. O tema esse vai ser Push Boat. cattle's burn. Oh, it's goodbye, Cynthia Jane. Oh, goodbye, Cynthia Jane. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Estamos de saída da primeira parte da Orelha Extra com músicos que fazem parte das aventuras Logos, Mum Dance e Shape Noise, agrupados agora enquanto The Sprawl no EP One, foi From Wetware do Software. Ainda vamos ter tempo para ouvir, em recuperação, a banda criada por Alan Bishop para prestar homenagem aos Coes Bersaudara, também conhecidos como Coes Plus, a banda indonésia da década de 60, no álbum homónimo, para Coes Barat, vamos ouvir, claro, Kele Leoar e possivelmente depois Invitation to the Voyage do álbum Asperities de Julia Kent. Thank you. the music, man? May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Olá de novo, começa agora aqui a segunda e última parte da Orelha Extra e vamos começar com a aventura portuguesa dos Burgueses Famintos, a dupla Manuel Molarinho, baixo, pedais e loop station, e João Silveira, voz e texto. Há uma edição digital à borla no Bandcamp da editora destes Burgueses Famintos, a editora de Lamego, Zigur Artists. Há também uma edição física, ou melhor, duas edições físicas, uma em CD e outra em CD e com o livro que traz as palavras de João Silveira e que tem o título tão bem, precisamente, deste tema único do CD, que se chama Samo. Ficamos então com os Burgueses Famintos durante 28 minutos. Bem-vindos. Vamos ficando sem os tempos do liceu, dos bancos de pedra úmidos e gelados, onde nos sentávamos à espera de maio, aquecendo as coxas e joelhos com planos e paixões, colorindo a pequena cidade como um quadro do Hopper a arder. Éramos estrelas de cinema e deuses frágeis a viajar de comboio, a tecer invejas de uma vida inventada e sorrindo sempre que sentíamos o cheiro dos relevados e dos bolos acabados de fazer nos cafés de esquina. Comprávamos maços de tabaco que nos sabiam a liberdade e coragem e andávamos à chuva, sem pressa. Queríamos música. Esperávamos junho expandir-se num céu profundíssimo. Sonhávamos com um outono perfeito sob as copas da avenida. Éramos uma implosão de inquietude, carregados de vontade de rir e chorar. Corríamos o labirinto da Rua da Rosa à Barroca a colecionar histórias e parágrafos. E agora falamos em décadas como se de amigos em viagem e reencontramos-nos nos degraus das igrejas, quando nos chegam notícias de mortos inesperados e doemos por dentro com o tamanho da vida à nossa porta. E então escavamos, falamos, escavamos. Tentamos entrar mais fundo, mais dentro de eu, ou tu, ou nós, para organizar as coisas em palavras como objetos dispostos em locais concretos, expostos em locais simpáticos. Um cinzeiro, um isqueiro, luz fraca, música, uma cama. Damos voltas a tentar destrinçar um emaranhado de fios, a sonhar com qualquer coisa sonora, qualquer coisa torrente, qualquer coisa deserto. Teimamos até tornar a fala em fogo e invadem-nos vontades. Apetece-nos sair apaixonados até tarde e queremos tudo de repente, tudo isto como uma língua maior. Queremos histórias maravilhosas sobre as noites que rasgaram a eternidade inteira e desaguaram à força numa madrugada incrível. Queremos histórias sobre o sol a crescer sobre o rio e nós, sobreviventes. Sobre o tempo em que éramos o atrevimento, o tempo em que éramos todos e os melhores pecados e astros pequenos, o tempo em que não havia outro modo de aguentar tanta ânsia, tanta força e tanto desejo que, bombeada ao coração, nos tomava o corpo todo por um polo e se expandia em raio elétrico até às maiores nuvens de novembro, provocando uma sinfonia de vagas sobre o cais das colunas. Quero os bolos com 31 objetos inesperados. 1. Um clipe. 2. Papéis com mensagens indecifráveis. 3. Algum dinheiro. 4. Um fio negro. 5. Uma chapa plástica. 6. Um molho de chaves para várias portas que são várias vidas que somos nós a existirmos mais num sítio e menos noutro. 7. Ainda lábios e madeixas de cabelo. 8. Malas abertas sem nenhum segredo. 9. O rio de relance. 10. Uma viela de relance. 11. Uma memória de relance para assegurarmos que ali se passou alguma coisa. 12. Uma fotografia a ganhar peças, roupa, chão, cama, cadeira. 13. Uma tesoura minúscula. 14. Um pássaro morto. 15, paredes semidesfeitas. 16, um punho contra o estuque. 17, uma frase a escorrer para o passeio. 18, um corpo despido. Ou 19, um carro de algum modo como um molho de chaves. 20, escadinhas e atalhos sem ninguém. 21, um casal abraçado e um casal em silêncio. Ou 22, um elevador a fechar-se devagar. 23, um telefone a tocar. 24, uma caneta sem tampa que parece nunca esgotar-se. 25, folhas de papel. 26, ao longo de uma rua, prostitutas derrubadas contra uma parede. 27, mais carros, lentos sob os semáforos. Ou 28, uma praceta escura e um jardim de poucas flores. 29, pessoas deitadas em bancos. 30, uma chaminé de tijolo acima de todos os telhados. E 31, pernas devagar empurrando portas. Escavamos continuamente tudo isto. Isto que ocupa tanto espaço. Isto, o nome ou os olhos de quem? Isto, corpo, cheiro e mãos ao mesmo tempo. Isto porque outra coisa só mente, menos gosto na língua. E isto como uma dor aguda a tresmalhar-se. Tal como o espaço e a estrada. O espaço e o tempo. O espaço e a casa final que se aproxima. Isto são raízes fundas e fortes. Isto é a nossa figura diminuindo contra a noite longa das insónias. Ou melhor, contra a paisagem. A desolação das estradas, a desolação dos prédios. Isto, como o resgate impressionante dos nossos corpos de uma cidade colapsada. Isto, que ecoou uma resposta morna mas feliz às coisas da vida, quando afagávamos o lombo da sorte no cabaré elétrico de uma saída graciosa e gritávamos bingo irresponsavelmente diante dos acidentes de percurso, deixando-nos correr a tarde no marulhar da água do rio e das mães velhas de Lisboeta. Agora nós, nos degraus das igrejas, sem saber se a nossa vida realmente a nossa vida ou outra coisa feita com pressa. E na rua a chover de um modo ridículo. Por isso, de algum modo, nós a chovermos de um modo ridículo. Nós a repetirmos. Somos uma coisa sem explicação que se inventou com palavras difíceis e se perdeu em pormenores por não haver outra coisa a fazer. Somos uma coisa sem explicação que se inventou com palavras difíceis e se perdeu em pormenores por não haver outra coisa a fazer. Somos uma coisa sem explicação que se inventou com palavras difíceis e se perdeu em pormenores por não haver outra coisa a fazer. Somos uma coisa sem explicação. Descobrimos em pouco tempo 31 motivos para não querer adormecer. 1. Duas latas de cerveja no parapeito da janela da casa ao lado. 2. Papéis amarelos por toda a parte com mensagens de amor. 3. A tosse do sem-abrigo a morrer tuberculoso ao cimo das escadas. 4. O corpo magro e as costelas dele aos gritos contra a camisola de velho. 5. A complexa centrifugação dos átomos. 6. Deus a ser uma cadela de olhos cheios. 7. 5 arrependimentos, pelo menos. 8. Dores românticas nas coxas. 9. A tosse do sem-abrigo a morrer tuberculoso ao cimo das escadas. 10. O castelo de relance. 11. A graça de relance. 12. Uma estrutura rígida a morder fatalmente os cantos ao riso. 13. A voz poderia tornar-se nuvens. 14. E os nossos mortos a choverem em maio e as flores a nascerem de novo. 15. Baús com pessoas que não conhecemos. 16. Ruas estreitas. 17. Dezenas de declarações exageradas sobre a conquista do mundo. 18. Medo. 19. As portas do hospital cheias de solidão. 20. Os objetos com ficando espalhados de forma estúpida. 21. A artilharia adolescente diante da impossibilidade. 22. Um pátio e um café de esquina. 23. O corpo afundado no chão mole depois da dança. 24. O riso em ondas. 25. A coluna das mães a ceder mais depressa do que o possível. 26. Impermeáveis cheios de lama. 27. A náusea. 28. A copa das árvores em sânscrito. 29. A perdição. 30. A solidão. 31. Dois corpos numa cama a aquecerem-se. Um cigarro nas mãos apenas para se inventar companhia. A noite afinal é solitária. E se o cigarro termina, a noite termina. Tentamos 31 motivos de pressa para não adormecer. 1. Três pessoas ao longe que se perdem no rio são sacos de plástico boiando. 2. Porque se o cigarro termina, pensa-se amanhã. E amanhã poderia ser adiado para depois. Depois de amanhã, amanhã. Ou então, os nossos corpos em vez de amanhã. Isto é, os nossos corpos em vez de amanhã para se inventar companhia. Os nossos corpos presos a qualquer coisa antiquíssima. Os nossos corpos presos às 4 da manhã, como demasiado líquido a ser bebido de uma só vez. Uma terrível e súbita falta de ar. A urgência da flor da água. 4 da manhã e gente na rua. 4 da manhã e o sangue químico, elétrico, histérico. Os olhos abertos e disponíveis. A felicidade na ponta dos dedos. Braços no ar, fogo nos passeios da avenida. 4 da manhã e um cigarro porque às vezes a demora. Um cigarro porque às vezes o ciúme. Os nossos corpos presos a um barulho avassalador durante a noite porque as pessoas inenarráveis. As pessoas por vezes um lugar sem janelas. Terrivelmente difíceis de amar. Mais velhas, mais cansadas, mais usadas. Objetos estragados, irreparáveis que não conseguimos arrumar onde seja e que carregamos se necessário por amarmos uma ou duas. Pessoas que se tornam um dia no ano a recordar e pó no fim sobre os móveis ou um casaco que nunca fomos capazes de deitar fora. Os nossos cafés antigos que fecharam portas, as cadeiras metálicas à chuva, as mesas com nomes mal cravados no tampo, empurradas para um canto. Os nossos planos trocados por nós de correr. As viagens por indecisões minúsculas à hora de jantar. E nós de pernas cansadas das poupanças e aventuras de avental. A dizermos que nada agora nos assente por dentro. Nada agora parece continuar caminho para além do passo seguinte. Nada agora ficará das nossas mãos. Nada agora porque antes. Exatamente assim. Porque antes. Quando os cafés abertos. Quando tudo se planeava e de tudo se desistia no mesmo instante. Porque ainda há tempo de tudo. Quando, porque antes uma coisa que não existia. Nós agora e 4 da manhã pesarem-nos nos braços. Porque não culpar o mundo que falhou terminar. Porque não culpar os elétricos, os pontos e os passeios em desalinho. As viagens para sul e os textos que não se escreveram. As músicas que não se fizeram. A alquimia da sequência certa de notas que nos faria um rasgão através do peito e do tempo. Vinda do lado secreto da temperatura impelindo-nos para a frente. Perdemos tanto tempo a esboçar equações perfeitas que nos oferecessem a corrida desenfreada da criança prateada. Tivemos o tempo todo nas mãos, mas o tempo todo perdido a dar forma aérea aos sonhos, a passá-los de boca em boca, coração em coração, e nunca soubemos compartir finalmente o porto lento em que estávamos atracados. Minúscula pulsão no meio de tudo isto, a mão sobre o coração a perguntar: é possível que rompa e levante voo? É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. Porque ainda ardemos com o 17º sol a incendiar-nos os olhos e a pele. Ainda temos o frio dos bancos de pedra entranhado nos ossos. Ainda existe um sorriso pronto quando a relva é cortada rente sobre os aspersores. E continuamos a saber onde encontrar o melhor pão e os melhores bolos. Somos Hollywood feita à medida diante do espelho. Com as cópias sobre nós como uma mãe imensa a embalar-nos pelos cabelos. Vivemos as paixões em 9 milímetros nascidas entre o cinema e as feiras. Cheias de melancolia e estrada aberta. Mantemos a memória da avenida desde o parque, no tempo do mistério das cabines telefónicas, em que desbravávamos território virgem no amor e nas ideias, e conhecemos agora cantos e atalhos que entretanto são bancos e música ambiente. Dançámos pela cidade com 2 moedas na mão e um bolso de esperança nas belas artes, no ariete protopunk que parecia querer romper o tecido monocórdicos à partida reggiana que consumiu o cabelo espampanante o fim do leste, e lembrámos de Basquiat, morto aos 27, milionário e infeliz, com mais de 1000 quadros considerados obras-primas, um gavetão de memórias capaz de envergonhar o pouco passo dos 0 aos 31, com uma lição bem estudada, versus Basquiat a encarar a máquina fotográfica declarando o seu nome todo como uma porta por onde se entrou para a eternidade, versus Basquiat trancando-se durante dias entre portas e lixo, entre música e livros, cigarros e álcool, festas de Nova York a Los Angeles, vagabundeando à cata de dinheiro com a sua gabardina comprida, cuspindo contra a merda do costume, a arte do costume, a merda do costume, o dia-a-dia micro-ondas do costume, a merda do costume que é a poesia do costume, que é a arte do costume e a gente do costume. Paz que há entre destroços, ensinando que é necessário quase morrer de desespero para que a vida se concretize. São Basquiat e a matemática do martírio, em que o mais um equivale a noites e dias de esquemas sem descanso. São Basquiat entre cartões e entulho de cabeça erguida, monumental escultura, fratura. São Basquiat sem destino, temos a estrada toda em linha reta, lá fora um calor desumano, as janelas abertas para que possamos estar mais próximos do voo, e a fronteira mexicana a ensopar-se fora as citações dos nossos heróis adolescentes. Os heróis que guardamos secretamente, o melhor casaco conseguimos colar ao corpo. Temos lenço sobre o rosto porque a nossa peregrinação está carregada de pó e celebramos a nossa vitória sobre a inevitabilidade da ruína. Houve as civilizações a erguerem colossos. Houve as íris a cobrirem-nos o corpo inteiro de dentro para fora, a nossa pele tornada um ponto nervoso e sensível, e se nos derem mais 2 metros de mão, conseguimos alcançar o futuro com a ponta nos dedos. As nossas mãos são longas como as nuvens arremessadas no céu, quando a tarde naufraga em agosto, e os nossos olhos são líquidos de cores novas se nos afundarmos a sonhar com o silêncio e com o rumor aveludado da eletricidade sob os músculos. Damos nomes em cúpula à paz dos livros sagrados e estamos semi-histéricos de alegria e meio mortos de medo por estarmos condenados ao deserto, às flores frescas dos catos para nos tornarmos eternos, na levitante incapacidade de morrermos quietos, sem bracejar, tontos de vertigem, transbordando em ânsia de sair dos limites que nos condensam um nome, os limites de A.A.B. A.A.B. com perguntas estúpidas sobre coisas estúpidas, A.A.B. em linha reta como animais em fúria, e queremos um voo a pique sobre os telhados desde a Senhora do Monte para encontrar a engrenagem que tanto incendeia amanhã numa enorme subida cocainómana. E medimos o pulso ao coração. É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. É possível que isto que fazemos ainda cheio de pressa seja uma boia de salvação contra o naufrágio. Que isto que fazemos cheio de pressa seja a hipótese derradeira a reluzir fruto maduro. Porque isto a tremer dentro de nós não pode ser a gaguez de mente e uma autópsia ao futuro. Isto é qualquer coisa construída sempre que as pessoas se reúnem, sempre que a ator te aborda nos dá abrigo às ideias, sempre que se monta um palco. Isto é a história escondida de Lisboa contra o silêncio dos escritórios, contra a monotonia da cidade ao domingo. Isto é pela confusão generalizada nos saraus e matizés de poesia impotente. Mas isto é aquilo que aparenta ser um sonho adolescente fora de época, mas é, provavelmente, o melhor sonho adolescente fora de época. Isto é um louvor constante aos amigos que se mantêm transviados. E são as pessoas a viajarem pelo país com aquilo que fazem dentro de uma mala velha, a lerem textos como se fosse a derradeira hipótese de qualquer coisa, a tocarem músicas como se fosse a derradeira hipótese de qualquer coisa. Isto é fruto de cansaço, frustração e mãos proverbialmente atadas. Isto é a saturação com os mitos sobre a responsabilidade e a ambição. Isto é um plano pouco trabalhado para assassinar a tentadora facilidade da desistência. E isto é saber que cada coisa erguida é a recordação rubida de um momento. Que isto são as pessoas a manterem a cidade viva nas suas fundações. Que isto é o fruto de todas as fantasias de rockstardom. Que isto é a casa de que a luz ainda cheia de música. Que isto é o coração exagerado com o som dos primeiros aplausos e com os primeiros poemas monumentos que nos agarraram a memória. Isto são nós de madrugada a procurar óculos escuros contra a enxaqueca, contra a luz fio de navalha branca e fio fino, saídos das trincheiras a tentar adiar os anos. Isto é o nosso querer violento de um céu rasgado por pássaros, e os pássaros sobre o sal das nossas bocas, e as pontas dos nossos pés sobre os beirais das janelas, o toque dos lábios queimando outros lábios, o mar, a saliva e a razão, a vastidão lúcida de todos os astros rugindo em uníssono, e a força do nosso coração imprevisto, e as nossas mãos como satélites sobre o peito. É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. É possível que rompa e levante voo. Isto é a nossa declaração de pânico. Isto é a nossa ânsia de um exército de sangue novo. Esta é a nossa homenagem ao coração sem travões. Abaixo que há, como ponto primeiro, ponto zero mais infinito onde confluem os heróis abismo da cidade, a todos os pintores cheios de pinta de skate debaixo do braço e telas furiosas, aos galãs do cais do Sodré, construtores de enormes livros, de guitarra e blues lisboetas no Adamastor, cheios de melancolia e esperança, às raparigas de chamas curiosas por tudo o que sucede em seu redor, deitadas durante horas com música, lentidão, olhos perfeitos, aos mestres de si mesmos a tomarem nas mãos aquilo que não encontram fora de si, às divindades deste lugar que largaram os empregos ou que têm uma incrível vida dupla, aos filhos de Whitman e Rimbaud, aos filhos de Burroughs a cortar as palavras e frases, a deixar que se una ao que deverá estar unido, a Kerouac a tentar sintonizar o seu rádio eterno, ao deus político e amoroso de Ginsberg, à música de Higgs contorcendo-se com ele, resplandecendo pântanos com a luz solar esbranquiçada nos olhos azuis, aos filhos da cidade de Gomes Ferreira, nascido rompante na Rua das Musas e trazendo às forças nos cabelos grisados para o meio dos pedinhos do Rocio, aos filhos dos gritos de Hicks em cima das mesas dos bêbados, às sete palavras de Carlin, às pessoas que transcendem fronteiras sem esforço, porque o tempo é uma noção curta para tanto amor. Somos velhos amigos num estranho campo de batalha, nascemos instalados numa tremenda confusão de autoestradas e hipermercados, cursos superiores e infância na rua. Nascemos mal amanhados com o destino e somos aquilo que se encontra por aí, sempre por aí, divididos entre casa e horizonte, frenéticos com contorcionismos difíceis contra o tédio, doidos por descanso mas sem tempo para descansar as pernas. Nascemos confusos e complicados, utilizamos palavras cheias de símbolos, temos sede, fome e corações partidos, uma mão cheia de técnicas para conquistar o mundo e sabemos de cor estas belas dos bares. Somos anti-tudo, somos a favor de tudo. Apaixonamos com requintes hippies ou com a marca do mais terrível soneto camuniano. Precisamos uns dos outros para matar saudades ou para ganhar coragem. Somos cínicos e brutos. Somos a mobília perfeita do nosso tempo. Burgueses falidos, burgueses famintos, aos pulos, de clube em clube, virando poltronas, fruto fracassado do manual baby boomer. Demasiado bonitos para sermos mortos ou para nos contentarmos com uma única vida. Estamos cheios de falhas como a cidade entre prédios selados. Somos as milhares de cooperativas e associações. Os rapazes plantam árvores mortas à força nos cemitérios das casas. Somos os amigos que caminham quilómetros em busca de outra coisa que a vontade pouco mais lhes trouxe que desassossego e pouco sono. Dou por mim a olhar-nos como se fôssemos monumentos. Somos material de compêndios, desorganizados, esporádicos, edições raras sobre os modos deste mundo, complicados como um pacto secreto que se firma. Este chão é nosso e recusamos-nos a abandoná-lo, mesmo que o deserto avance e a vontade vacile, porque os nossos sonhos são o espaço exato entre o começo agitado de uma ideia e a confusão total em seu redor. E se as frases de Seymour nas paredes podem ser um aviso, um motim contra a insistência publicitária, contra o sonho t-shirt e panfleto, contra a ininterrupta selvageria, nós seremos o eixo, o vértice afiado, a língua desesperada à procura de forma, um motor infinito, uma porta aberta à agressão, a brutalidade do momento exato e cirúrgico, a desolação feita bala, e se a cada passo encontrarmos um glorioso encolher de ombros, uma escultural palmada nas costas, um tremendo festival de enganos neste entulho de obrigações e gincanas, isto é a hipótese de batalha, é a hipótese de navalha. Isto é a minha declaração de intenções. Porque é possível enlouquecer com tantas ordens, e porque a liberdade é um tique difícil, porque o nosso tempo se vai com os pais perdidos e connosco perdidos, porque, como se me tivessem abrido nos olhos por dentro, o medo da morte recua a cada noite, a cada verso, a cada quadro, a cada beijo, a cada nota lançada em frente e a cada esforço para que não fiquemos a meio caminho de sermos nós. Esta é a minha homenagem ao excesso, esta é a minha homenagem à solidão, esta é a minha homenagem a não morrer, a minha homenagem à presunção, a minha homenagem à tentativa e erro, a minha homenagem a uma das duas únicas salvações, a minha homenagem à perda de linguagem para uma língua nova. Esta é a minha homenagem ao paraíso do cérebro, a minha homenagem a não saber fazer outra coisa, a falhar gloriosamente à inutilidade do coração, a minha homenagem a Beckett, aos Beats, a paz que há, a todas as guitarras, ao amor pornografia, a paz que há a morrer de fome, a Beckett a morrer de fome, aos Beats a morrerem de fome, a todos os ritmos existentes. Esta é a minha homenagem às duas cicatrizes esquecidas no coração de Clara Bow, aos poetas lisboetas de madrugada falando sozinhos pela cidade em 1960, ao infinito espaço aéreo da vagabundagem, a Christy Nurse, acessada por bruxas, fogo e ruído ensurdecedor, a epilepsia sobre-humana de Guy Pichot por voar ao contrário, a Hunter Thompson, à brutal persistência de Biafra em esmurrar a facilidade, a mais incrível história de amor, iniciada numa cave escura, transfigurada em vida, a Pernambuco no mangue e Mestre Chico, reverberando pelo universo. A minha fome pesa uma tonelada! A minha fome pesa uma tonelada! Porque também eu quero ser rei, quero ter os pés sobre os telhados desde o castelo, quero ser um acidente maravilhoso, uma herança nos sótãos da cidade. Também eu sigo acompanhado por reis incógnitos a fazerem da vida croche em punk cheio de espinhas, a fazerem da destruição em palco sangue e puta que pariu, motores tremendos, ignição do vento à noite. E se pensarmos em setembro quente e nós livres até à espinha, somos nós a fazermos da vida arena de punhos ou pele. Poderemos ser fissuras no tempo, poderemos ser a praça de Alvalade em chamas, poderemos ser anticorpos contra o fim, o arrepio da paixão mais recente, o primeiro beijo depois de tudo o resto, quando as noites quentes de verão nos agarrarem pelo cabelo e pela garganta nos fizerem cá para fora a vida toda. Esta é a minha ansiedade num só golo, a minha fome demorada para lá da morte, a coroa de Basquiat sobre a nossa cabeça. Se ferirmos por aí suscetibilidades, que se lixe, foda-se, estes burgueses famintos são excelentes. Manuel Mularinho, baixo, pedais e loop station, e João Silveira, voz e texto. Cedei o livro através da Zigor Artists, procurem por aí na internet, principalmente ao Bandcamp, por onde podem adquirir as duas coisas. Chama-se Samu. Esta é a segunda e última hora da Orelha Extra. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Jakub Jolek faz parte das formações Alameda Pinch e Inner City Ensemble e mantém esta aventura solo de nome Stara Jacka do último trabalho, CD duplo Zapnelli Che Oche Jemi. Ouvimos Mapa. You are now telepathic. Ian Hodgson e a sua aventura de já há bastante tempo, Moon Wiring Club. Há dois trabalhos novos, um vinil e um CD. No caso, o CD Play Clothes from Faraway Places foi Sentient Drop. Continuamos ainda por Inglaterra, agora com os Vulaville de Good is Good. Takian Kora Kora. Thank you. Saída com DJ Soto Fat de Dripping for a Trip, Trip a Dub Mix, com a colaboração de Yako Aino Kalevi, este Main Bar Mix. Vamos ter tempo ainda para ouvir os Aietos Coyote de Choose Your Weapon. Escolhemos Shaolin Monk Motherfunk. Tchau, até para a semana. We'll be right back. relations burn to be strong to yours. I'm a antidote. Artisan dreamer, graphite to paper, a saga born and hand drawn. Artisan dreamer, Miyazaki frontier, a crystal clear picture of the aluminum seeker. Is you from here? Is there a ballistic catching cold creeper who whispers stone cold, and as the mind follows deeper, a relic art teacher, a talisman in the hand you never get to see come to birth. you lap you touch.